3 milhas nordeste de Salvador. Voe para a posição Monte para a chegada Monte e reporte para a descida. Poderia voar direto de Salvador e cancelar um pouco mais próximo para a chegada voar Salvador? Gente, o passageiro do 733 autorizado o VOR, reporte para a descida e para a modificação das regras. Já reportará o passageiro do 733. Salvador, passageiro 2263, ideal de descida? Passageiro 2263, desça para o nível 120 inicialmente. 120-2263. Azul 4462. Azul 2703, adicione o código 5076. 7976. Galeão, via Rosto Plano, P novembro 857, nível de voo 360. Da Euleda e Rumi, decola puxando a zero, primeira curva à direita. Aciona 5125, controle 1,9,8. Ok, aprovado, Galeão, P novembro 857, nível 360. Da Euleda e Rumi, curva direita, decolada no zero, transponder 5125, controle 19,8, voo 7976. Faz a pasta no outro lado, fecha o aumento. Tá lá. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Autorizado o procedimento R-Nave Pistão no zero, reporte passando Serra Vista 366. 2500, produz Serra Vista 366, com 1013, reporta lá, iniciando o 1164. Chegou o uniforme, desça para o nível 050. Azul 2703, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 125 decimal 1. Azul 2703. Channel M321, decolado 58, controle agora 119 decimal 8, tem um bom voo. Zona Vioz, porta na Parado 2263, voe direto Serra Vista 366, desça para o nível 060. 060, voando 366, 2263. Comandou 6321, no Chanel, cruza 2200, árvore, leva, boa tarde. Chanel 6321, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés autorizado direto Elefa. 360, Elefa da presente 6321, no Chanel. Azul 4462, número 3 na aproximação, redução de velocidade 2509. 250, 4462. Salvador, boa tarde, eu passarei o 2230, frente na Índia, vitória da conquista, nível 180. Passarei o 230, Vitória da Conquista, 180, saída agora, Lerpa, DCT o piloto, DCT Vitória da Conquista. Pistão 0, Ultra, primeira curva direita, após a colagem, 5004, transponde, controle 119, decimal 8. 8 inicialmente, desça para o nível 100. Azul 4462, declaração para prosseguir na descida, curva direita na proa 070. Inicialmente, desça para o nível 090, informa o tráfego posição de 11 horas a 5 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 080 para o 050, 1 Charlie 208. Descendo a declaração, direita 070, descendo ao 090, procurando o tráfego, azul 4462. Controle Salvador, é o Procéreo 2733, plano de áudio de descida, ação para cancelamento para presente. Procéreo 2733, plano modificado aos 1701, desce em condições visuais para 1.000 pés, o ajuste é uma 093. Para 1.000 pés, corredor forte, 2733. Passarelo 2263, desce para 2500 pés, ajuste é uma 013. Autorizado o procedimento R9 pistão 1-0, reporte passando Serra Vista 366. Aprovo passarido, né? 2263? Afirmo, passarido 2263, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento R9. Afirmativo, chama na 166, autorizado o R9, 2500, 1-13-2263. Gol no 164, completo procedimento R9, chame torre 118, decimal 95. 1895, gol no 164. Oi, Salvador, gol no 164, 2 milhas para o Serra Vitor 372. 4462, da presente, voo direto Serra Vitor 366. A presente, Serra Vitor 366, azul 4462. O Xanamiá 142, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Recife, 125, alterne 125, 45, boa tarde. Boa tarde. Quantos são os visuais, o azul 442, pode voar o Serra Victor 372? Inicialmente, mantém o Serra Victor 366, número 2 na aproximação, azul 4462. Mantém o 366, 4462. Gol 2008, número 4 na aproximação, redução de velocidade 240 mais. Posição 8, autorização para Aracaju. 44, gol no 884, a saída Puca Jamo DCT. Puca Jamo DCT, gol no 84. Controle, eu passo ali no 263, autoriza pro do 372, ajuda, né? Autorizado, Serra Vitor 372, passarelo 2263. Ato, 372, 2263. Gol 2008, controle. Gol 2008, na escuta do controle. Vindo 090, azul 4462. Azul 4462, desça para 2500 pés, ajuste chama 013. Autorizado procedimento RNAV, pista 10, reporte passando Serra Vita 366. 2500 pés, 1013, autorizado RNAV da 10, reportará 366, 4462. Xanamiá 321, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 126 decimal 0. Gol 2008, desça para o nível 070, redução de velocidade 230 nós, número 4 na aproximação. 070, 132 transponder, já nas 8 ao controle, 1884. Correto, faz ponto, bom, 884. Foi, está pronto, né, obrigado. Salvador, boa tarde, Gono 796, ponto de espera da 1-0 para onde? 796, autorizado a linha e manter, estabelecer 1-0. Linha e manter 1-0, Gono 796. Bom, 1164, Sol 06, direita na Fox, 121, decimal 9. Fox 219, 1164, obrigado, boa tarde. Alfa Golf Uniforme, desça para 3.000 pés, ajusta na 013. Fala Salvador, boa tarde, gol 1164, táxi aí, Fox Trot. 1164, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1164. Azul 4462, inicie redução de velocidade 1909. Reduzindo 4462, 1909. Bom 2008, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 010, limite magnética 1000 de Sintra. Caminhando proa 10, limite a 6. Bom 2008. Confirma? 263. Aparelho 2263, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 1895, muito grato, uma boa tarde. Boa tarde. Controle 2633, ingressou aqui no corredor forte. Está cruzando agora 4500, descendo para mim, que está do 1007. Sente o Controle 2733. Reparte visual com quando. Reparte visual com campo. Zero grau, 099. Livre pouso, pistão na 02263. Corri, 1-1-8-95. 1895, 4495. Papatão Golf Uniforme, desça para 2.000 pés, autorizado NDB Zulu, pistão na 0, reporte. Estabilizado na magnética 101 de Sintra. Positivo, 2013, está autorizado em Deveso, reportará na magnética 101. Controle de Salvador, boa tarde, Gona 796, 1500, Dael. Gona 796, contato radar, sobrecarga nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. 360, após 2000, direto Leda, Gona 796. 1.010, decola da 197, primeira curva direita, ingressa no corredor Axé, aciona 0121 no controle, 1119, decimal 8. Gol 2008, desça para 3.000 pés, ajuste na 013, aguarde para voar, Serra Vista 366. 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Salvador, passarei 2230 na 12, puxa perto do planeta. Aguarde, passarei 2230. Aguarda no 2230. Sapatão, Oscar, Oscar Bravo, pronto, quadra. Oscar, Oscar Bravo, Vera Cruz, DCT, 1010, decola da 197, primeira curva direita, ingressa corredor Axé. Acena 0135, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95. 500 pés. Ajuste na 0 na 3, autorizado procedimento R9, pistão na 0. Zero 2 na bata, para acionamento com a torre, ajuste padrão, acho que acho bravo. Oscar Bravo, acione na bata, chame pronto para o táxi. Passarei saída 2263 no solo aos 10, libere a direita, solo 121.9. Azul 4131, formação curso Juliette, guarde 4. Muito boa tarde, do Papa Tango, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Poderia confirmar o vento do Golf de Paz? O Azul 4462, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 109. Autorizado pouso no zero, Azul 4462. Oscar Golf Uniforme, copiou o vento? Positivo, amigo, dá pra ver que está a modificação, passo na direita da 17. Velocidade 2009. Prendi uma base curta da 17. Positivo, amigo. Reporte na final da 17, o Oscar Golf Uniforme. Reportará. 3-1 no ponto cobre. Atenção, 4-1-3-1 no Campinas, via rota do plano, apesulou no zero, por Bávia, apesulou no meia, Cosmo, DCT com fins, DCT Chomod, apesulou 3-0 em Tite, New de voo 3-2-0, saída da El, Leda, Motiva, pista no zero, pode decolar a primeira curva direita, aciona 5-1-1-2, controle 1-1-9.8. Passa em parada, pista 1-7, o vento 1-1-0 graus, 1-0-9, nosso passo está bravo. Primeira curva decolando pela média direita, da El, Leda, Motiva, respondeu 5-1-2 e controle 19-3, passou 4-1-3. Quem achou filmando o destino, Campinas, ok? Azul 4-1-3. Correto, pode contar, azul 4-1-3-1. Informaremos 4-1-3-1. Sol, Salvador, muito boa tarde, azul 4462 na Eco. Azul 4462, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4462. Zero 97, clear direct, Serra Vista 37, correction 367, descent flight level 050. Descent flight level 050, direct to Serra Vista 367, go 1097. Da Hugo Frivó. Chama 013. Autorizado o procedimento R nave pista 10, reporte passando Serra Vista 366. Controle controle. Papatango, Oscar, Oscar Bravo, mantém-se condições visuais, ajuste chama 013. Corredor Oscar, reporte fora da barra. Oscar Bravo, reporte fora da barra. Correio 2230, acionado para táxi, 59 a bordo, 6:30, alterna Salvador. Chame corre, 118, decimal 95. Gol 2008, ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Gol no 620, na escuta do controle. Gente, aguarde. Salvador, boa tarde, Golo 620, passa 170, Serra Índia. Golo 620, boa tarde, autorizado Serra Vista 366, desça para o nível 050. Serra Vista 366, desce para o 050, Golo 620. Golo 097, número 4 na aproximação, redução de velocidade 250 nós. Golfo Uniforme no solo azul no 5, qual o pátio? Cliente, direita, via papá, saia para a R7, frequência livre no corte, Oscar, Golfo Uniforme. O hotel Juliette Serra autorizado a alinhar e manter, cabeceira 17. Assistente, autorizado direto para IP, deixa para 1.500 pés o ajuste na 013. Voo 2008, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 099. Ele pousou no zero, voo 2008. Poderia passar para a escuta da torre, agora está visual com a pista. Teste, passeira 2733, vou ir na proa de Ciasa, antiga rotatória, e aguardo transferência de comunicações. A gente vai voar para a Ciasa. Não teria condição de ingressar já no circuito de tráfego da presente? Para o ingresso no circuito de tráfego, o senhor tem que voar a Ciasa, a antiga rotatória. A gente vai voar a Ciasa, o Forçaria 2733. Forçaria 2230, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Fazendo 2230. P2733, a torre. Terceira 2733, chame torre 118, decimal 95. Para a torre 18895, Fortaleza 2736. Salvador, muito boa tarde, Fortaleza 2733 está ingressando na perna do vento. Gente, Fortaleza 2733, ingresso em perna do vento, pistão no zero, reposta através norte da torre Salvador. Reposta através norte, Fortaleza 2733. Canalha 314, complete procedimento R-Nave, chame torre 118, decimal 95. 230, está autorizado e vamos fazer decolagem de imediato, senhor. Negativo, mantenha o ponto de espera, parceiro 2230. Mantenha 2230. O Xané 6314, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, estão no zero. O hotel Juliette Serra, autorizado a decolagem, pistão no 7, o vento 110 graus, 099. O Gol 2008, no solo azul no 9, direita 121, decimal 9. Voo 2009, aguarde cópia. Agente, é o Gol 2008, táxi de alta, porta Santa Juliette. É 500-093, porta passando 366, Gol 9, Pedro Zé. Azul 4131, direita, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste padrão, boa viagem. 1895-63, direita na Índia, ponto de espera, dono 0, azul 4131. Azul 4462, ingressa Juliette, portão 03. Juliette 03, passou 462. Continua alongando aqui, apenas no vento. Afirma. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, decolado aos 20, corredor axé, controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 1198, grato, Sierra. O Oxana 6314, informa o tráfego à esquerda, perna do vento da pista 10, mantendo 1.000 pés, um Charlie 208, não interfere com seu pouso. Autorizado pouso na 10, vento 130 graus, 109, Oxana 6314. Cara 20 milhas, hotel Juliette Serra. 2008, Juliette, portão 09. Depois da Avianca passou aqui no através do Força Aérea 2733, autoriza ingresso na terra base. Aguarde 30 segundos, Força Aérea 2733. 30 segundos. Passing passing Serra Victor 366. Eu reporto 7366, eu queria down to 4000, and eu queria to start a AMF procedure. 1013, 1 4 0 Capitão Gaspar, Bravo, sequência livre. Boa tarde, voo direto Serra Vista 367, desça para 4 mil pés, ajuste chama 013. Serra Vista 367, 013, desça 4 mil pés, uma boa tarde. Ocean M3-14 no solo 23, libere a direita na Fox, chame solo 121 no decimal 9. Na final, Força Aérea 2733. Sente avistado, aguarde informação de pista livre, Força Aérea 2733. Aguardando informação de pista livre, 2733. Chega 314, sede via alta, porte antes da Juliette. Avisa 366, tá visual, gol no 620. Gol no 620, complete procedimento R9, chame torre, uno 8, decimal 95. 1895, obrigado, Sérgio. Pai Salvador, boa tarde, gol no 620, 4 milhas por 372, tá visual. Gol no 620, ciente, continue a aproximação, aguarde formação de pista livre. Fazendo pista livre, gol no 672. No 620. Portão 62, está 6314, via táxi Juliette. No ponto de espera da 1-0 como número 2. Já estamos prontos. O Força Aérea 2733 pode ligar no parte de autoridade? Afirmo, solo 125, agiliza a liberação, parte de autoridade, Força Aérea 2733. Alivando parte de autoridade, Força Aérea 2733. 2730. Sim, é de... Passarelo 2230, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 089. Livre decolagem no zero, passarelo 2230. Salve, boa tarde, Azul 4131, ponto de espera da 1-0. Cente 4131, boa tarde, mantenha o ponto de espera. 4131. Roman 097, passenger, business 666. Go 1097, call tower, frequency 118.95. 1895, go 1097. Go 1620, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 089. Aero pouso, go 1620, obrigado. Azarido 2230, decolado 227, controle agora 119.8, tem um bom voo. 198, obrigado, boa tarde. So tower, go 1097. Go 1097, continue approach number 2 for landing runway 10, standby runway vacated. Standby. 30, boa tarde, contato radar 180 sem restrição, após 2000 pés autorizado direto elefa. Autorizado 180 sem restrições, após quantos mil autorizado eleva, por favor? Após 2000 pés, vou em direto elefa. Após 2000, eu direto elefa, grato. Após o Leve Serra, frequência livre. Sou 2009, filhaus 240, mais 4. Sené 6326, boa tarde, contato radar 62 milhas sudoeste de Salvador. Voe direto ITAP, desça para o nível 100. 100, proje ITAP, 6326. 1.9. Direito 99, gol 620. Salvador, gol 620, livrou. Gol 620, táxi de Alfa Juliette, portão 04. Livre Alfa Juliette 04, gol 620, tá bom. Gol 2009, ponto cópia. Ilhéus, Serra Brava, Índia Lima, plano Yankee 240, Ilhéus modifica para 065 e segue visual. Aerovia Golf 677, saída da El Líder, Ilhéus. Pistão no zero, pode decolar de primeira curva direita. Aciona 5116, controle 119.8. Bate pronto, gol 2009. Niner 7, the ground at 31, turn your right in the call ground 121, this is Mount Niner. 121, small man. Na 6326, desça para o nível 050. 050, 6326. Do 4131, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 090 graus, 099. Tive decolagem iniciada na 04131. 1097. 097, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Salvador 6326? Prossiga, sinal 6326. Só informando o negativo RNAV, é a solicitação pro VOR de Menos do Luz, da 1-0. Sete, o sinal 6326. Do 4131, decolado aos 33, controle agora 119, decimal 8, tem um bom voo. Muito obrigado, 198. 31, boa tarde. Azul 4131, boa tarde, contato radar, suba para o nível 320, após 2000 pés, autorizado direto Leta. 2000 Leta, 320 é o nível. Flash Taxi, gol no 884. Alfa Whisky, chame Torre, Uno, Uno 8, decimal 95. 295, obrigado. 4835, autorizado procedimento RNAV, reporte passando Serra Vita 366. Mostrará o 366, 333. Tango, Juliette, Oscar Whisky, o ajuste no 0, no 3, autorizado final da 1-7, reporte na curta para pouso. Falta ver curta no 7, Juliette, Oscar Whisky. É o 372. 4835, devido a um tráfego visual para a pistão no 7, está autorizado da presente a Vita 366. 366, 366. Chama 013, autorizado procedimento VR DME Azul pista 10, reporte estabilizado no rumo 098. Vicente, descendo para 2000 com 1013, informando a estabilizar no rumo 098-6320. Direita módica, decola fechando a zero, primeira curva à direita. Aciona 5172, controle 119 decimal 8. Ok, tá Bruno Taza, vai informar e estabilizar, 6320. Silêncio, acho que final 17, baixado e travado. Gente, aguarde a autorização de pouso, Juliette, nós dois. Vai lá. Salvador, é o Conselho do Conselho 36. Na escuta. 3, 7, 7. Está funcionado, está pronto já. Gente, autorizado iniciar o táxi no parque de autoridades, reporte no ponto de espera para ingresso na 1-0. O Conselho 2733. Está funcionado no ponto de espera na 1-0. Salvador, está 3235 na aproximação intermediária. Então 3235, continue a aproximação para pistão no zero, aguarde autorização de pouso. 3235, sim. Papatango Juliette, Oscar Whisky, autorizado pouso, pistão no 7, vento 1, 10 graus, 10 nós. Juliette, Oscar, ok. Autorizado ingresso, agilize o táxi quanto possível, reporte liberando o táxi e hotel para o parque militar, 2733. Tango Juliette, Oscar Whisky no solo aos 39, qual baixo? Sente livre táxi via Papá até a Baicer, sequência livre no poste, Juliette, Oscar Whisky. Livrou o Conselho 2733. Sente 2733. Então 3835, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso pistão no zero, tá 3835. Taxi Bono 8-8-4, com 7 agora, 2 horas e 30, apenas mais. Bono 8-8-4, pátio Índia, ponto de pé 18-9-5, ajuste padrão. Bono 8-8-4, confirmando o POB, é 7-6, 0-7-6. Pátio Índia, ponto de pé 176, apontando 7. 176, sente. Azul 4131, no chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251-238-4131, obrigado. Estabilizado na 098-6326. Frequência, sinal 6326, complete procedimento e chame torre, ONU 8, decimal 95. 1895, obrigado. Boa, 6326. É. Salvador, 6326, bom dia. Chanel 6326, ciente, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, já avisou com a pista e baixar a travada. Então, 3835, solos 41, direita 121, decimal 9. Direita 219, então 3835, obrigado. Alô, Salvador, TAM 3835, livrou. Alfa vai reportar antes da Juliette, TAM 3835. Boa tarde, no 8-8-4, situação ponto de espera da 1-0. Gol no 8-8-4, mantenha ponto de espera. Ocean é 6-3-2-6, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 099. Gente, é autorizado pouso na 1-0, 6-3-2-6. Site para Juliette, o TAM 3235. Juliette, portão 08, TAM 3235. Juliette, portão 08, TAM 8-8-4, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Boa Chanel 6-3-2-6, no solo 4-5, libere a direita, chame solo 1-2-1, no decimal 9. Ou Chanel 6-3-2-6, no solo 4-5, direita 1-2-1, no 9. Decimal 9 agora. 19 graus. Gol no 884, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Decolagem no 0, gol no 884. E Alfa reporta a segurança na 3-2-1. 1884, decolado aos 47, controle agora 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, bom final de semana. Que é o azul, 4 Romeo Alfa, Eco-Eita. Boa noite, 84, boa tarde, contato radar, suba para o nível 230, após 2000 pés, voe direto posição Jamo. Após 2000, direto Jamo, você coordenar após, direto Aracaju? É, essa base é a coordenação. Tá, sua escuta após 2000, Jamo, gol no 884. Chega azul, papá, o meu Alfa de Juliet, confirma. Após o presidente, pede autorização de reboque da posição 3 do pátio 1 para a posição 3 central do pátio 3. Presidente Alfa de Juliet, Alfa de Charlie Aguarde. Ok, Alfa de Juliet, Charlie Aguarde. Alfa XR Charlie está totalmente pronto para o início do reboque? Totalmente pronto para o início do reboque? Totalmente pronto. Utilizado o início, agilizando, reporte ingressando no pátio 3. Ok, reportar ingresso no pátio 3. 9738. O 2009 é post-taxi. Gol no 6, correção, gol no 884. Não conseguimos contato com o centro Recife, chamamos agora na frequência 126.85, ao termo 125.45, solicite a proa desejada. 126.25.2545, obrigado, bom final de semana. Obrigado, boa noite. Obrigado. Juliette Sierra, boa tarde, mantém as condições visuais, ajuste a 013, direto farol de Itapuã, adicione código 0145. Siga no batendo Oscar, Golf Serra. O horário do plano é 18 horas no local, setor norte? É, apenas confirmando, corredor forte, 20 milhas. Gente, um minuto pra quatro, por gentileza. Na escuta? Pode ingressar no quadro 3? Afirmo, agilizando, não pode ser fechado. Comba 35 na escuta do controle? Comba 35, Recife está solicitando estimado de pouso para Natal. Pouso Natal 2007. Gente, Romba 35. Após a embreada azul, segue até o ponto de espera, o gol 2019-1895, frequência da torre, ajuste padrão.